No início das eras, cinco clãs vagavam pelo mundo, unidos por uma profecia e enfrentando um mal antigo enquanto buscavam pela terra onde erguerão seu novo lar. Um épico gráfico inspirado nas mitologias que formaram a América. Essa é a Canção de Mairube, construída a partir das diversas culturas que alimentaram por séculos o imaginário ocidental com seus deuses dourados, cidades sobre as águas e florestas de sonhos misteriosos. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast especial de número 7. Meu nome é Marcelo Zaniolo e nada mais curioso que as origens da América. Oi, eu sou a Micaela e eu também sou meio índia. Oi, eu sou o Canuto e estou um pouco perdido. Deixa eu pensar aqui, peraí. É, eu sou o Luca Nuto, autor da Canção de Mairube, pronto. Bom, mano, é uma frase honesta, tá? Não tem problema. Tem que ser, deixa eu pensar. Vai ficar bem engraçado, já, tua frase já tá escolhida, cara, não tem mais volta não. E hoje, então, teremos um episódio bastante diferente por aqui, por motivos aí que mais à frente a gente vai revelar, né? O LivroCast especial de hoje irá falar de uma HQ, de um quadrinho, de uma graphic novel, enfim. Hoje falaremos de A Canção de Mairube, do baiano Hugo Canuto. Então, do que se trata essa obra, como ela surgiu, como ela ganhou um episódio para chamar de seu, opiniões, futuro e muito mais agora aqui no LivroCast. Então vamos começar do começo. Sempre que a gente tem um episódio especial, eu gosto de explicar a origem do episódio, como que eu conheci o livro, como eu conheci o autor, como, enfim, o tema chegou até a gente aqui do LivroCast. E eu queria começar, então, falando com a Micaela, que eu acho que é a culpada por tudo isso, né? Depois o Hugo tem que agradecer ela e etc. É o seguinte, a Micaela, bom, pra quem não sabe, o LivroCast, mais alguns podcasts de literatura, né? Alguns autores desse grupo, eu me incluo neles, lançamos um livro no Catarse, uma campanha no Catarse de um livro de contos, uma antologia chamada Sentimentos, A Flor da Pele. A Micaela, cara, ela ajudou o livro a ser publicado, ela ajudou o livro a sair do papel, ela fez parte da, apoiou a campanha no Catarse, né, e até como recompensa, além dos exemplares de livro que ela recebeu, ela podia escolher um tema para um dos podcasts participantes, e ela escolheu o LivroCast. Então, Micaela, bem-vinda, né? Obrigada. Muito obrigado por nos escolher, por nos dar essa chance de falar da obra do Hugo, que eu não conhecia e eu gostei bastante. Obrigadão, viu, cara? Fico feliz de você ter gostado. De verdade, de verdade. A gente faz, a gente escreve, desenha, cria, não é pensando apenas no próprio prazer, a gente faz pensando no público também. E quando a gente ouve um elogio e ouve uma crítica também, é bom porque mostra que o trabalho reverbera. Minha única crítica, eu vou colocar ela aqui agora já, de cara, tá? Depois a gente vai aumentar isso, mas é que é muito pequeno. Eu recebi o livro, a graphic novel, né, do Hugo, e fiquei postergando a leitura, achando que, meu Deus, eu tenho que ter tempo pra eu parar e ler de uma vez só, porque eu acho que merece isso, né? E daí eu fiquei postergando. Mas é uma apresentação, né? Pra ganhar leitores. Não, com certeza. Que bom. É, prova que você tá ansioso pra ter mais. Então, o caminho tá certo. O problema é que é pequeno e o mérito disso é que eu fico muito curioso e muito ansioso e tomara que saia logo o teu projeto aí maior, né? Mas assim, só pra pontuar. Eu queria mais. Eu queria ter lido mais, cara. Mas, Micaela, então vamos lá. Bom, de novo, muito obrigado pelo livro. Muito obrigado por escolher o LivroCast, né? Eu queria saber, de modo geral, de ti assim, Micaela, porque, sem entrar na história em si, né? Mas por que que você escolheu a Canção de Mairube aqui pra falar no LivroCast? Primeiramente, eu queria agradecer por todos vocês, por fazer todos os podcasts que fazem parte da nossa vida, que traz tanta coisa legal pra gente. É um grande prazer poder ajudar e poder compartilhar e que venham mais projetos. Já recebi meu livro também, Sentimentos Flor da Pele, já comecei a ler. E em relação à escolha do tema, foi assim, muito por acaso, sabe? Eu não via Hugo há muito tempo e acho que depois a gente vai falar mais sobre a história, mas depois, por causa de uma outra pessoa distante da gente, eu descobri que eles tinham lançado. Descobri que eles tinham lançado essa graphic novel. E aí eu fui atrás dele e na semana seguinte, a Ana me mandou um e-mail perguntando qual seria o tema. Aí na hora eu falei logo, pô, vamos falar da questão de Mayrubi, vamos apoiar o que a gente tem de raiz, o que a gente tem de identidade, né? E de autor independente também, que é uma coisa que eu adoro. Eu achei muito bacana isso. Quando eu recebi o e-mail da Ana, da Ana Shermack, né, que ela participou da antologia também e tal, eu não lembro como é que era exatamente o e-mail, não tô com ele aberto aqui, mas tu falava assim, que depois de muito pensar, eu tava em dúvida, e de repente, pá, surgiu a ideia de falar da canção de Mayrubi. Eu falei pra ela, Ana, o tema é esse, e diga aí qual é o podcast que você acha melhor pra falar sobre isso. Caraca, foi ela que escolheu, então? Foi ela que escolheu. Caraca, que maneiro. Vou agradecer ela depois também, então, porque... Que bom, eu também tenho que agradecer, não, não sabia, não. Cara, é que assim, a podosfera ela é muito diversificada, né? É muito legal como quando o pessoal indica um tema pra outro. Tem coisas que às vezes eu penso, eu quero tratar no Livrocast, mas não tem muito espaço no nosso formato, então eu acabo sugerindo pra outro podcaster, um outro amigo, né? E pô, muito legal, cara, muito legal mesmo. E eu lembro do teu e-mail que eu li assim, a canção de Mayrubi, beleza. É um nome forte, né? Um nome imponente, mas eu não conheço. Aí eu comecei, bom, o autor, Hugo Canuto, daí tinha os links do Facebook, da página do livro, da página do autor, deu, caraca, não conheço, como assim? Mas que maneiro que é um autor nacional, né? Um projeto nosso, né? Mas, Micaela, então vamos lá. Como é que tu conheceu o Hugo, tá? E como é que você chegou, então, a esse livro dele? Vamos aproveitar, começar a conversa assim, então. Vamos lá. Como eu falei, foi uma coincidência enorme, porque eu estudei com o Hugo na faculdade, a gente entrou junto em arquitetura lá em 2007, e aí eu não via ele há muito tempo. E aí eu acompanho o autor independente, tá? Tem uma menina que eu sou amiga no Facebook, que é a Janaína Bianchi, que é um autor independente também. E aí por ela é de Campinas, e aí por acaso ela colocou lá uma foto, porque ela também acompanha muito Catarse, muito projeto, e ela colocou lá uma foto dizendo, mostrando que tinha chegado. Aí quando eu li a foto dela, lá na capa, o Hugo Canuto, caramba, Hugo Canuto, como assim? Eu conheço essa pessoa. Não é um nome comum, né? Nem Hugo, nem Canuto, não são nomes comuns, né? Então... Caraca, que loucura. Então, através de alguém de São Paulo, então, que vocês conheceram o trabalho, quer dizer, tu conheceu o trabalho do Hugo, foi isso? E foi, é um autor independente também, que eu li um livro dela no Kindle, e aí eu fui atrás dela depois, que eu gostei muito. E aí foi uma coincidência enorme, e aí na mesma hora eu fui atrás dele, fui falar com ele. Descobri que ele tava em São Paulo, mas que ele tava naquela semana em Salvador. Aí eu vim atrás dele pra pegar umas edições da revista. Li, adorei. Eu não sabia que ele tava fazendo esse projeto. Depois um amigo em comum nosso falou que ele trabalhava nisso há muito tempo, e eu não fiquei sabendo. Quem é que falou isso? Maria. Maria Tarrafa, é aquela que faz quadrinhos também. É, exatamente. Salvador é pequeno também? Salvador é pequeno. Olha, Salvador, ela tem uma população de 3 milhões de habitantes. Mas quando você vive aqui, a sensação que você tem é uma cidade menor. As pessoas se conhecem muito, se encontram muito. Eu acho que Florianópolis deve ser uma cidade com essa atmosfera também, né? Os círculos são muito próximos, né? Aqui a gente não tem nenhum milhão de habitantes, cara, mas é ridículo. Todo mundo se conhece, assim. E o que eu acho até bom, viu? Eu morei um tempo em São Paulo, amo São Paulo, mas essa sensação de pertencimento no mundo de hoje é boa. Você saber quem são as pessoas que cresceram com você. É, encontrar a Micaela, por exemplo, foi uma coisa muito boa por isso, porque a gente foi colega de faculdade, entramos juntos, não tínhamos amizade assim. O engraçado que eu lembrava dela é porque a gente começou a ver sobre Sandman, ela gostava muito de Sandman, eu lembro disso. Oi. Aí quando ela entrou em contato, ano passado, esse ano, 7 anos depois, disse, pô, que legal, eu lembro dela, tá, lembro que você gostava de quadrinho. Então, é legal isso aí. E acabou que a gente nunca teve muito contato na faculdade, verdade, né? A gente tinha amigos em comum, mas nunca foi muito próximo. É verdade. Foi uma coincidência enorme, assim, muito feliz também, que eu adorei o trabalho dele, também tô esperando mais. Mas estão os dois agora aí juntos, gravando juntos, correto? Pois é. Cara, que bacana, que história legal, cara, coincidências, né? E eu fico muito feliz, repito, de estar falando hoje a canção de Mayrubi, que tem um enredo aí que promete ser bem diversificado, bem inédito, né? Bem diferente do que a gente tem aí na produção nacional. Tô falando o que eu conheço, logicamente, né? Tô longe de conhecer tudo. Então, assim, temos a Micaela, que ajudou um projeto que envolveu a podosfera literária. Ela indicou o Hugo, né? Que é um autor que ela estudou com e depois descobriu o trabalho, gostou do trabalho dele e quer mais. E chegamos ao Hugo. Hugo, vocês dois, então, fizeram arquitetura, correto? Exatamente. Quando que tu pensou em criar conteúdo? Tem uma graphic novel, um livro, enfim, alguma coisa nesse sentido? Olha, desde criança, desde meus 8, 9 anos de idade, eu sou apaixonado por quadrinhos. Eu tive uma sorte, eu tive um grande amigo meu chamado Marcos Queiroz, que foi depois professor de faculdade, e ele me apresentou quadrinhos. anos. Ele era amigo de meu pai. E o que acontece? Com o tempo, eu comecei a ler os quadrinhos que ele tinha. Antes, como ele era um cara mais velho, os quadrinhos que ele tinha eram quadrinhos do Superman, do Batman dos anos 60, 70, dos anos 80. Então, assim, eu comecei a ler em 95, 96, época que a Marvel tava em baixa, que a DC tava mais ou menos, né? Aquela época era Image, que ele chama hoje em dia, que todo mundo, assim, fala, enfim, não é uma época boa, né? Dos quadrinhos, não foi bem lembrado. Mas eu comecei a ler a partir dos bons quadrinhos que ele tinha, entendeu? Então eu tive contato com o Cavaleiro das Trevas já cedo, com o Watchmen. E todo mundo que lê quadrinho, ou quer desenhar ou quer escrever, né? Tem isso. E aí eu comecei a querer desenhar. Isso criança. E fui levando a vida toda isso. Mas era uma época diferente de hoje. Eu fico falando muito isso pra meus amigos. A gente não pode reclamar. Eu acho que hoje é o melhor momento pra você ser geek, pra você gostar de cultura pop. É esse. É quando eu comecei a gostar de quadrinho lá atrás, praticamente era eu na escola que desenhava, eu e mais duas ou três pessoas, ninguém falava disso, era uma cultura extremamente de gueto, uma coisa... não sei, era muito estranho assim. A gente tinha até meio que era uma falta de contato, né? E hoje eu acho fantástico você ter pessoas produzindo, lendo, discutindo, sabe? É uma época fantástica. Então, desde sempre eu tive vontade de criar quadrinhos, de criar uma história. No começo a gente sempre quer fazer os personagens que a gente gosta, né? Então eu era fã do Thor, eu era fã do Conan. Os personagens que me interessavam sempre foram os personagens mitológicos, digamos. Os personagens mais heróicos no aspecto de fantasia. Eu nunca fui muito fã do Homem-Aranha. X-Men eu gostava, mas não tinha aquela paixão toda. Aquela coisa mais épica, então. Sim, mas exatamente. Os personagens mais épicos, como o Thor, o Conan, todo o trabalho de Jack Kirby, os Eternos, aquilo me deixava doido, cara. Eu queria fazer quadrinhos em cima daquilo. Sempre gostei muito de mitologia. E aí, quando eu tava na faculdade, com 23 anos mais ou menos, né? Eu disse, eu quero fazer um épico de fantasia. Eu quero escrever uma saga, mas que tenha a ver com nossa cultura, com nossa mitologia, com nossa estética, mas que não recaia naquele estereótipo do Saci, do Curupira, entendeu? E aí, a partir desse insight, as coisas começaram a acontecer e foram se desenrolando. Em outras palavras, enquanto a Micaela estudava as provas de arquitetura, tu ficava fazendo rascunho. Né? Desenhando e nem aí, né? É isso aí. Ela estudando e tu lá viajando. É isso aí. Por um bom motivo, tá? Por um bom motivo. Que bom, né? É engraçado, eu estava conversando isso com ela. Todos os meus amigos arquitetos, por mais que amem arquitetura, procuram extravasar, procuram de uma maneira mais artística, mais espontânea, um canal para criar. Porque a arquitetura ela é arte, mas também é técnica. E a técnica fala alto. A técnica exige que você obedeça procedimentos, regras, e que às vezes você quer estar livre para criar e sem esse compromisso. Eu, por exemplo, cozinho. Pois é. Que é uma forma de arte também, né? E, nossa senhora, talvez a melhor de todas, porque satisfaz, né? Com certeza. É isso, né? Fotografia, pintura. E aí eu fui por esse caminho aí. Comecei essa estrada a partir disso, dessa... E aí tu tinha vontade de criar essa obra nacional, mas fugindo dos estereótipos de Saci e tudo mais, como tu colocou, né? Pois é. Como é que tu chegou nesse enredo, cara, né? Eu sempre gostei de mitologia, gostei de quadrinhos e gostei de desenhar. Depois descobri Tolkien, e é isso que eu falei, né? Era uma época em que, 99, quer dizer, não tinha... Eu acho que o Brasil nunca teve uma tradição de literatura fantástica, até talvez 10, 15 anos atrás, assim, de pessoas lendo, pessoas produzindo, né, e pessoas publicando, como hoje em dia. Hoje tá sendo, nossa, incrível isso. Então o que acontece? A gente tinha acesso a pouca coisa, essa pouca coisa já era fantástica em termos de produção de imaginação. Eu já estava decidido a criar uma história, criar alguma coisa, não sabia se era livro, acho que no começo eu queria fazer livro, né, mas eu gostava de desenhar também, então ficava sempre desenhando. Eu tentava escrever nos cadernos e já começava a desenhar o conceito dos personagens e ficava aquela coisa. Quando, em 2007, na faculdade de arquitetura, eu fui para fazer um trabalho de faculdade no sertão da Bahia com os índios Quiriris, que é um povo, do sertão baiano, um povo indígena, que tem uma história fantástica de reconquista da terra, né, de conseguir tomar de volta a terra que era deles, que os não índios tomaram, enfim. Eu fui, a gente ia fazer isso na faculdade. Inclusive, meu professor na época era esse próprio Marcos Queiroz, que me introduziu aos quadrinhos lá quando era criança. Foi da minha banca do TCC. Pois é, entendeu? Você vê que as coisas giram, né? E aí passamos uma semana lá e foi... Acho que foi uma semana. Tem 8 anos isso. Então, acho que foi uma semana. Foram 5 dias, talvez. Não tô muito seguro de datas, assim. Mas passamos um dia lá. E aí, o que acontece? Eu tive contato com essa cultura. A gente acha que índio é uma coisa que tá na Amazônia, uma coisa distante, uma coisa que nem existe mais, e de repente descobri que aqui tão perto, né, no próprio estado que eu vivo, existe uma cultura ancestral, com seus mitos, com suas histórias, suas tradições, e conviver com eles foi uma coisa fantástica para mim, porque eu comecei a ver toda a herança que nós temos e que passa despercebida, né? A gente não sei nem se a gente não valoriza, a gente não conhece, né? Nem para criar juízo de valor, a gente sabe, a gente não conhece. E aí, depois disso, a vontade de criar algo ligado a essa base cultural foi crescendo. Aí eu comecei a pesquisar. Aí, no começo, a primeira história que eu fiz, quer dizer, em 2007, comecei a desenhar os personagens, era uma coisa... A gente fica brincando, era uma coisa... O primeiro roteiro era uma coisa meio Frodo Skywalker, entendeu? Normal. Você fica pegando referência do Senhor dos Anéis, de Star Wars, do que conhece Harry Potter. Tá dizendo que droga, esse negócio aqui do cara... Era o cara que era escolhido e tinha um cara do mal que se vestia de preto. Eu disse, não, que porra, essa, não pode nem falar palavrão. Mas que coisa essa daí, né? Dizia, não dá, não é o que eu quero, não tava. E aí eu fui pesquisando e fui tendo acesso a mais coisas. Era muito mais difícil do que hoje, mesmo com internet naquela época, você ter acesso a certos livros, né? Não existiam autores nacionais produzindo conteúdo ligado a essas culturas como hoje em dia. Hoje em dia eu faço parte de um grupo chamado Vozes Ancestrais, que são músicos, artistas plásticos, escritores, gente que faz quadrinho como eu, uma série de expressões que querem fazer cultura pop, cultura geek, mas bebendo da mitologia e do background da América do Sul, do Brasil. Quer dizer, hoje temos isso, né? Gente publicando, e isso é bacana, mas na época não tinha, então eu me sentia meio que escrevendo no escuro. Eu fui pesquisar, e à medida que eu pesquisava, eu ia construindo um universo, mas ainda muito sem saber o que eu tava fazendo, assim, tava meio que naquela busca, sabe? Então existe a ideia de um mundo que era ancestral e tinha elementos das civilizações africanas, das civilizações pré-colombianas, das civilizações ibéricas, que remetia um pouco à América do Sul, e fui fazendo, né? Quando foi talvez 2011, eu tive a oportunidade pela faculdade de morar na Espanha, e aí eu consegui ter acesso a toda aquela herança dos incas, dos astecas, e isso foi um surto em minha cabeça. Cara, eu lembro até hoje que até no colégio, cursinho e coisa e tal, se falava muito pouco de incas, maias, astecas, talvez até por essa questão de dificuldade de conhecimento que tu menciona aí, né, Hugo? Mas era um conteúdo tão rico, cara, que assim, pra mim, eu sempre gostei de história, né? Isso transbordava pra mim, sabe? Aquelas figuras, o culto ao ouro, a prata, os deuses deles, assim. E quando eu vi isso no teu livro, cara, na tua graphic novel, eu li, caraca, os teus traços, as tuas imagens, sabe? Tem um Cavaleiro do Sol, se não me engano, que tu colocou, que eu achei fantástica, ilustração, assim, sabe? Então são coisas assim que eu contou contigo, me chamou muita atenção e eu tive dificuldade. Depois acabou por outros motivos, eu não fui atrás e tal, mas assim, é muito bom ver alguém que tem esse apego que eu tenho também pra essa cultura, essa curiosidade, né? Que foi atrás e conseguiu transformar num material tão, tão rico, assim, sabe? Então, bacana. Então foi a Espanha que te abriu as portas aí, cara, que tu conseguiu facilidade de conteúdo? Foi uma coisa fantástica, porque eu acabei indo morar no País Basco, que é um lugar extremamente ligado à tradição. Aí eu comecei a conhecer, por exemplo, a mitologia dos ibéricos, a cultura dos ibéricos, a cultura dos bascos. A gente não tem noção, mas a Espanha é um país com uma cultura pagã riquíssima também, sabe? A cultura pré-cristã. Então eu comecei a beber disso, misturei com o que eu aprendi, com o que eu consegui visitar museus. Então eu lembro que eu ia com um caderninho de esboço, passava a tarde lá desenhando, pegando referência visual, sacou? Então essas armaduras, esses conceitos, os cenários, tem muita referência visual de objetos, de esculturas, de monumentos. E eu fui processando aquilo e construindo o universo de Mairobi, né? Foi assim, um processo realmente de absorção daquilo ali, daquelas paisagens, e paralelo a isso, estudando, né? Livros de antropologia, antigas culturas do México. Tem um livro chamado 1492, que também falava de uma série de teorias novas. Então eu fui absorvendo tudo isso para construir o universo de Mairobi, não só do ponto de vista estético, mas também para entender um pouco mais dos hábitos, das cosmogonias, da tradição militar. Então, assim, eu fui transformando isso pro universo, e é um trabalho gostoso, né? Acho que a parte mais gostosa, inclusive, é você fazer a pesquisa, porque você não tem limite. E o que é muito lindo, assim, como leitora, né? É como é sutil a originalidade mesmo da obra, porque você vê ali muitas referências de cultura indígena, e ele tá tudo misturado, povo ibérico, com índios do sertão, índios da região amazônica, e ali a graphic novel, a história, o universo não é nada disso. É um outro povo indígena, é outra mitologia, inspirado com elementos de tudo isso. Então é muito lindo. No princípio de tudo, ao raiar do segundo sol, despertamos. Do flanco das montanhas, da selva ancestral e do rio viemos, guiados pelo sonho com a terra sem mal, onde um dia ergueremos a grande aldeia. E assim seguimos. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu falou que tu gostava de quadrinho e tal, que aí tu queria produzir um conteúdo, aí tu chegou a esse conteúdo, tu pesquisou, etc. Por que que tu começou com uma graphic novel? Porque eu vi no teu texto lá, até falando contigo depois em Facebook, que tu comentou que o teu intuito é lançar ainda esse ano um livro, correto? Esse ano que a gente tá prevendo lançar é a continuação da graphic novel. Ah, excelente. Então tá. Mas existe um livro também nos planos, né? Existe. Eu comecei como livro, no princípio foi um livro, mas eu acredito que livro demanda uma maturidade para que você conquiste seu leitor, para que você saiba a história que está contando. Inclusive, você escrever livro implica em termos editoriais também um outro tipo de público, de mercado, né? Que eu sentia que ainda não estava no momento de jogar Mairube dentro desse público. Por quê? Porque eu acredito que o impacto visual do que eu faço, ele conquista muito pelos detalhes, pela pesquisa que eu fiz, pelos conceitos, e ajuda a quebrar, inclusive, o preconceito que existe sobre esse tema, né? Um amigo meu dizia, não, você não tem que dizer que Mairube é inspirado em mitologias da América Latina, não sei o que lá, porque muita gente não gosta disso. Cara, seria uma traição à minha própria ideia, porque eu vou vender como o quê? Eu vou anunciar que é o quê? Eu vou divulgar um trabalho que eu peguei toda uma série de culturas, me inspirei, né? Como Tolkien se inspirou nas culturas nórdicas, eu me inspirei nas culturas da América do Sul, do Brasil, e vou dizer que não é isso? Não, é isso. Vai existir um preconceito ou um desinteresse por isso? Talvez? Não sei, eu tenho que arriscar. E eu vi que não, que pelo contrário, existe um interesse enorme. As pessoas estão muito empolgadas em saber mais do que o estereótipo. Quer dizer, não é uma história de índio com arco e flecha, não é história de criança se aventurando na Amazônia. É uma história baseada em deuses, em sagas, em tragédias heróicas, de povos com um passado incrível, né? De povos que existem há 13, 18 mil anos aqui na América. Então, quer dizer, existe muita coisa pra ser contada e me empolga isso, sabe? Eu sei que te empolga. No próprio material tá escrito o seguinte, que tu tem 1.500 páginas de manuscritos, que tens 800 páginas de estudos da fauna, flora, hidrografia e geografia desse mundo. E eu fiquei me perguntando, cara, como que tu conseguiu fazer tudo isso, cara? São 2.300 páginas, cara, de coisas de planejamento aí, de história. Eu preciso dizer a você, Marcelo, que aqui à minha volta tem um monte de caderno, aqui, um monte de desenho, um monte de rabisco na parede, então é um mundo de Mairube aqui. Não, e o pior é que, até em virtude da conversa que a gente tá tendo hoje aqui, né, eu tenho o Hugo no Facebook e eu comecei a acompanhar, cara, que todo dia ele posta um desenho novo, um projeto novo, ou não sei se ou eu dei muita sorte, o pessoal comenta coisa antiga ou é coisa nova. E a gente tá num momento meio conturbado aí de polêmica, de política, de economia e tal. E cara, eu só conseguia ver os seus desenhos saltando assim no Facebook. Eu, caraca, meu Deus, esse cara produz que é um louco, né? Não é possível. Cara, desenhos que tu fez, faz, e enfim, ilustrações, estudos de rosto, de expressão e coisa e tal. Cara, achei fantástico, assim. Eu falei esses números, né? 1.500 páginas de planejamento da história. 800 páginas aí de planejamento do universo, do mundo, do cenário, vamos colocar assim. A canção de Mairube, que é uma graphic novel que eu coloquei lá atrás, né? Falei que era uma, que eu achei ela pequena, que eu queria mais dela. Foi aí uma forma de tu extravasar isso, cara? E tipo, chega de pensar e vamos pôr uma parte em prática aqui. Ou tu pensou realmente você parar, assim? Pois é, o que acontece, meu amigo? Chegou um momento em que eu tinha tanto conteúdo produzido. Micaela tá aqui do meu lado, ela não pode, ela pode, como se diz, afirmar. Tem muita coisa. Eu tenho aqui pelo menos 10 cadernos aqui, cada um com 100 páginas, de concept art de personagens, cidades, objetos, manuscritos sobre cosmogonia. Quando eu fui em 2014, eu disse, eu me dei conta que eu tinha muito material e que eu tive uma experiência fantástica. O Sidney Guzman, que é editor da MSP, ele veio para Salvador e ele fez uma tarde em que ele falou dos projetos da MSP e tal, dos quadrinhos, etc. Depois sortearam algumas pessoas, escolheram algumas pessoas, né, para que ele analisasse o portfólio. E eu fui uma dessas pessoas. E bati um papo com ele, é uma pessoa super simpática, um cara que eu, assim, admiro muito. E nessa conversa bem informal, ele falou, se você não botar isso adiante, isso vai virar um Frankenstein. Faz isso acontecer, bota isso pra fora, porque você tem muita coisa, muito material. Pelo amor dos deuses, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é, sabe? E eu tava numa fase da vida que eu tava precisando definir muito isso. O Mayrubi tava me guiando, me conduzindo. Eu sempre trabalhei com arquitetura, né? Assim, é minha profissão. Mas sempre levei também a profissão de desenho, de ilustração, de arte, em paralelo à arquitetura. Quando foi em 2015, ano passado, eu tomei a decisão, disse, não, eu preciso fazer valer todos esses sonhos, essas aspirações, eu preciso fazer com que isso seja materializado. Eu vou fazer o quadrinho, a primeira história da canção de Mayrubi, vou transformar na graphic novel, vou pra São Paulo, fui pra São Paulo, juntei uma grana, fui pra São Paulo fazer curso na Quanta Academia de Artes, foi um lugar que me abarcou, entendeu? Assim, tive contato com artistas fantásticos, fui fazer curso de quadrinhos, curso de pintura, e foi desenvolvendo muito do que eu tinha feito até então como autodidata, e também fui fazer curso de criação literária, fui estudar criação literária, roteiro, na Academia Internacional de Cinema, lá em São Paulo. Então, assim, eu disse, eu preciso me preparar, porque esse projeto é um projeto que eu tenho um cuidado, um carinho, pra que saia de uma maneira que a gente goste, sabe, assim, que o público também se agrade, e eu preciso fazer isso de uma maneira que eu esteja, assim, que eu esteja preparado, né? A gente nunca tá preparado, mas digo assim, que eu possa me dedicar realmente como ele merece. E foi uma experiência fantástica, foi que começou a surgir a canção como graphic novel, que é o que você tem na mão, o que eu tenho vendido. Então o que acontece? Eu caí, entrei com a alma, sabe? Comecei a desenhar, comecei a fazer, e eu queria construir uma história feita em aquarela, feita em método tradicional, porque o mundo, eu acho que pra suspender a descrença do leitor, tinha que ter textura, sabe? A textura daquele mundo, um mundo primitivo, onde ainda viviam guerreiros levados pela honra, deuses. Então eu precisava construir esse universo, e fui usando essa expressão artística, que são os quadrinhos, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e fui aprendendo, né? E a história começou com 20 páginas do roteiro, depois foi pra 54, e agora tá com esse número atual que você falou aí no começo, né? E tá sendo uma experiência fantástica. Caraca, assustador, né? Tu falou agora aí de processo de produção, né? Que tu queria fazer uma coisa mais aquarela, textura e tal. Como é que foi esse processo pra ti, cara? É tu que fez tudo? É tu que correu atrás? Ou algum parceiro, algum amigo? Como é que se trata também essa produção, né? Como é que é o pintar em aquarela? Como é que... Cara, então, eu tive muita sorte, conheci pessoas muito boas que me ajudaram nesse caminho, sabe? A parte criativa, o roteiro, o desenho, tudo sou eu que faço. Escrevo o roteiro, o lápis, o nanquim, as cores. É um processo muito pessoal, sabe? De catarse, de desenvolvimento. Pra você ter noção, eu passei 2 meses fazendo o roteiro da história, né? E aí, graças a Deus, eu tive bons amigos que tiveram paciência de ler, de dizer isso aqui tá ruim, muda, mexe, né? E fui batendo esse roteiro, fui martelando. Depois do roteiro feito, fui trabalhar no concept art da história. O que é esse concept art da história? A canção de Mayrubi, Os Filhos do Sol, que é essa graphic novel que eu tô trabalhando agora, ela conta uma lenda, uma saga do princípio dessa civilização. Então eu tirei um fragmento desse mundo que eu já tinha construído e comecei a desenvolver. Então, assim, os personagens, os cenários, animais, né? De acordo com o roteiro. Por quê? Porque isso faz com que o quadrinho flua mais fácil. Se você faz um quadrinho, às vezes, sem ter esse background, imagina ainda mais um quadrinho que é do gênero de fantasia, quer dizer, tem todo um contexto que você tem que ter ícones, símbolos, índices que vão convencer o leitor daquele universo. Então eu trabalhei bastante na questão do concept art. Peguei muita coisa que eu já tinha feito e joguei na minha história. Então acho que foi mais ou menos mais um mês e meio pra fazer isso. Eu comecei o quadrinho de fato, acho que foi maio do ano passado, uma coisa assim, eu comecei a desenhar o quadrinho, a construir o quadrinho, a história. Tinha uma estratégia, um planejamento de lançar, eu tinha que lançar no final do ano alguma coisa, porque eu teria o FIC em 2015, né, em Belo Horizonte, que é a cada 2 anos, e a Comic Con Experience em São Paulo. E eu nunca tinha feito nada, nunca tinha lançado nada, é realmente o primeiro quadrinho, então assim, a gente cria aquela expectativa, aquela ansiedade e tal. E deu tudo certo, graças a Deus, né, assim, eu lancei o preview, que é o que o público tá tendo contato, que é essa que você teve também, com as primeiras páginas da história, com o concept art da história, um texto explicando a origem e tal. E foi bom porque eu acho que se eu tivesse lançado de uma vez só a canção completa, como eu queria, com todas as páginas, eu teria, talvez, como é que eu posso dizer, o público não teria conhecido ainda o que é o projeto, né? A gente precisa preparar público. Fazer quadrinho no Brasil não é fácil. Fazer quadrinho no Brasil implica você ter toda uma lógica e explorar ao máximo os meios que você tem, internet, eventos, o contato direto com o público, para conseguir fazer seu projeto sair pelo mundo, sabe? E graças a Deus foi ótimo. Até até assustar de repente, né? De repente o tamanho de um livro desse seria um inibidor de curiosidade, né? Tipo, ah, vou arriscar ou não? Vou pôr o tamanho do que... Então com um material um pouco menor, o que eu falo, aquele defeito que eu coloquei lá atrás talvez não fosse um defeito, né? Talvez fosse uma solução, né? É, quem me deu essa dica foi o Marcelo Campos, que é o diretor da Conta Academia. Ele falou, faz 10 páginas, 20 páginas no máximo, começa pequeno com uma coisa simples para seu público conhecer, põe um preço acessível para seu público arriscar comprar, e isso vai fazer com que surja o interesse. E deu certo, porque a gente tendo esse contato com o público, mostrando o trabalho, mostrando a paixão que a gente faz o trabalho. Eu adoro falar sobre todo esse processo de conceito, tá? Porque eu vejo que muita gente quer fazer algo assim, quer construir sua própria história, e às vezes não sabe o caminho, né? O método que tem, ou tem que descobrir batendo cabeça. Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo, sabe, assim, nessa nossa experiência. Eu quero opinião agora, tá? Eu quero opinião. Eu li, né, a graphic novel através de um PDF, né? Eu, infelizmente, não tive o prazer de ter em mãos, e eu quero saber, eu gostei muito da ilustração, gostei muito do material, eu consegui ver os traços de aquarela, que eu acho uma coisa diferente, né? A gente vive aí numa sociedade completamente industrializada, né, que tudo é impresso e tal, e esse processo me pareceu mais artesanal, uma coisa mais caprichosa, talvez, né? E eu queria saber, então, da Micaela, o que ela achou desse material. Tu leu isso impresso, né, Micaela? Como é que foi pra ti esse cuidado do Hugo aí? Tu conseguiu ver valores e tal? Qual é a tua opinião de leitora? É claro que ler qualquer coisa em papel é outra experiência totalmente diferente, né? Se a gente tem aquele amor por livro em papel, imagine um quadrinho em papel. E no caso do Hugo, como ele faz em aquarela, e o papel ainda é tem um tom um pouco opaco, sabe? É muito gostoso de ler, dá aquela... essa sensação de artesanal, essa sensação de estar próximo, sabe, da história. É que como a gente tá falando aí de produção, né, a impressão que eu tive, assim, lendo novamente, repito, no PDF, né, é a gente tá contemplando, porque assim, o quadrinho não é uma história, tu não começa lendo de cima a baixo e uma leitura que tem uma linha, né, de um sentido. O quadrinho, quando tu lê, quando eu leio assim, pelo menos, não me julguem, tu olha, tu começa a ler os diálogos e tal, tu olha o desenho, aí tu desce, de repente tu sobe, vê um detalhe, aí tu vai pra direita, aí tu não tem uma ordem muito lógica na apreciação da página, né? Lógico, tem uma ordem narrativa de diálogos, de cenas e tal, mas tu olha uma cena, aí tem quadrinhos maiores, menores, aí tu observa uma parte no fundo da imagem, sabe? Aquela questão de interagir com a leitura, né? A impressão que eu tenho através do PDF é que o teu projeto, o teu produto, Hugo, ele tem essa questão mais artística, sabe? É, assim, ó, eu vou fazer uma hipérbole agora, mas é pra transparecer o que eu quero dizer. Parece que eu tava com um quadro na mão, uma obra de arte na mão, que me contava uma história. Tinha o cuidado de ter um diálogo e uma linha, sabe? Obrigado, cara. Obrigado. É uma experiência bem pessoal, porque você é uma gráfica pequena e você pega e você lê a parte pessoal sobre o projeto, sobre de onde veio a história, sobre o que ele quer fazer. E depois você passa pra ver esse desenho aquarelado com esse tom opaco. Então dá a sensação de que você tá dentro dos croquis dele, dentro da cabeça dele, sabe? É porque assim, até através dessa questão de armaduras e de adereços, de objetos, o cavalo, o vale, as raças, né? Vamos falar daqui a pouco já do enredo aí, pra gente embarcar de vez na história da graphic novel, né? Mas tu tem muita coisa a apreciar ali. É uma coisa que não é tipo, por exemplo, vou dar um exemplo banal aqui, mas não é tipo Cebolinha com a roupinha verde, a Mônica, sabe? É uma coisa que tu olha assim, porra, aqui alguém realmente teve cuidado com esse quadro, né? E lógico, tu não é um cara burro, né, Hugo? Tu colocou, antes de começar a história, tu coloca todo um background, tu apresenta a ideia, tu fala da pesquisa que tu fez, do teu intuito. Então, quando o cara chega nos quadros, o cara vê o resultado daquilo, né? É imediato, assim, não é uma promessa. É uma, sabe, tá aqui, ó. O que eu falei lá atrás de pesquisa tá aqui. Então, assim, me pareceu muito bom, muito bonito. É malandragem tua, né? Mas quando tu lançar a graphic novel, cara, agora a versão expandida, né? A canção de Mayrubi, qual é o nome dela? Os Filhos do Sol, essa primeira. Os Filhos do Sol. Eu vou querer comprar ela impressa, física. Ah, que porque eu vou querer ter esse negócio na mão de ficar olhando e ver quadro a quadro, de apreciar mesmo. Nossa, sabe? Cara. Porque às vezes no PDF tu só vai rodando aquele scroll down ali, né? Vai rodando a barra lateral pra baixo ali, tu não tem esse contato. É mais impessoal, né? É, rapaz, o quadro ainda não conseguiu encontrar uma maneira. Eu digo isso assim, não é uma crítica, mas é uma constatação ainda. A gente ainda não descobriu uma maneira de fazer quadrinhos pra ser lido no computador de uma maneira que dê o mesmo tesão do papel. Não, isso é, mas assim, eu não falo pro mal não, tá? Eu não tô falando pro mal. Não, eu sei, mas é uma coisa que a gente precisa pensar muito, e eu penso nisso todos os dias, porque a internet, ela é um auxiliar, é uma ferramenta fantástica, uma amiga de quem quer produzir conteúdo criativo no mundo. Hoje você tem o Netflix mostrando isso, né? Hoje você tem os games, ninguém mais compra CD, é internet. Os quadrinhos estão nesse debate de como o público gostar, se interessar e ter essa sensação, esse prazer que tem no papel. A gente precisa levar esse debate realmente pro digital, você tem razão. Vi sete montanhas decepadas. Entre elas, uma despontava envolta em sombras. Para esse vale, visões nos guiaram. Mas há algo estranho aqui. Então a gente tava falando aqui, né, de como que esse episódio aconteceu, do passado do Hugo, de onde surgiu a história, de como ela foi produzida. A Micaela deu pinceladas de opinião, eu também coloquei algumas opiniões minhas. Mas do que a gente tá falando? Hugo, por favor, cara, passe pra gente aí um enredo aí dessa primeira... desse preview, né, eu posso chamar assim, de A Canção de Mairube, por favor. Então, essa primeira saga é uma história, é um mito de formação dos povos de Mairube. Ela fala sobre cinco povos, cinco clãs, em busca de sobreviver, né? Querendo sobreviver a um cataclisma que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Houve a destruição dos seus, da sua morada inicial. E eles se unem, esses clãs são rivais entre si. Eles se unem, uma aliança, para buscar um novo lar, para construir um novo lar. E eles seguem uma espécie de profeta e líder, que é Tumé Arandu. E eles seguem em busca dessa terra prometida, dessa terra sem mal, que vem da mitologia guarani, da busca da terra sem mal, que até hoje existe essa procura. Uns dizem que era o coração do Brasil, ali no planalto central. Outros falam que era mais ou menos ali pelo Paraguai. Outros falam que ela não pertence a esse mundo, é outro mundo. E eu juntei esse mito da Terra Sem Mal, né, costurei para começar a história a partir disso. É um mito de formação de povos. Como, se você parar para olhar na mitologia, você tem referências entre os incas, né, da fundação de Cusco. Você tem referência entre os astecas, os hebreus. Esses mitos de fundação, né, de como começar a civilização. Então essa primeira saga fala sobre isso, sobre a luta de cinco clãs pra criarem seu reino, sua morada. Esses cinco povos, cara, é assim, realmente, a história pra mim começou aí, né? Cinco povos atrás de uma terra prometida, né? Uma terra segura, né? Sem violência e tal. Esses cinco povos seriam o jaguar, o rio, a serpente, a águia e a estrela? Isso. São os povos, cada um com o seu símbolo, né? O jaguar, o rio, a serpente, a águia e a estrela. Cara, que demais. Que demais. Pô, que bom que você gostou. Fiquei feliz. Eu volto a falar até pra avisar o ouvinte. É uma história bem curta, bem rápida. Quantas páginas ela tem? Essa edição, ela tem 24 páginas, eu acho. É assim, ó, tu lê num tapa, assim. É muito rápido mesmo. Mas ela te instiga, né? Tu fica querendo saber, como assim? Da onde que eles estão vindo? Por que estão vindo? Pra onde estão indo? Estão em busca de quê? O que que é esse jaguar? O que que é esse rio? O que que é a serpente que tanto fala nessa graphic novel? Aonde tá a águia, a estrela? Fica alguma coisa meio misteriosa, assim, sabe? E é tão legal o arco que tu cria na história. Nessas 20 e poucas páginas, né? Que, cara, tu quer ler mais, sabe? Eu não sei, assim. Você perdeu a cara que ele fez aqui agora. Eu fico feliz, cara. Nossa. Não, é sério, porque assim, ó. Não é pelo ego, não, entendeu? Mas é ver assim que você se interessou pela coisa, sabe? Eu fico feliz de verdade. Eu repito, se tivesse mais, eu ia ler assim, sem parar, sabe? E ia ficar ainda mais feliz. Ele acaba rapidinho, é aquele tipo, olha aqui, ó. É realmente uma prova, uma preview que a gente falou tantas vezes aqui, né? A minha história é mais ou menos assim, olha aqui, tu se interessa, então espera que esse ano vem mais, sabe? E é isso a impressão que eu tenho, assim, né? Dá pra ver que tens um vocabulário próprio, né? Talvez tu tenha bebido aí de fontes, como tu mencionou, né? A questão de eu vou colocar aqui alguns nomes, algumas palavras que aparecem, né? Eles falam, não é pelos deuses, ou pelo Deus, ou por Jesus, enfim, sei lá, enfim, Alá. Ele fala pelo pássaro estelar. Tem a flor da lua, que é o nome. Em vez de se contar dias ou noites, se conta luas. Também tem o pelo pássaro estelar, tem por Nator. Não sei como é que se fala. Então tu vê que há uma cultura por trás ali, ou várias culturas, né? Cuega, Cuaga. Cara, eu achei muito massa. Eu fiquei curioso, exatamente. Submundo, né? Tua graphic novel é Tishbalb. Como é que fala? Tibalba, ó, errei. E aí tem lá, né? O nome dos personagens: Pai Primeiro, Axlar, Sipavê, roupa V, Mãe Querana, enfim, umas coisas assim que realmente tu vê que tem muito da cultura que formou o povo brasileiro, né? Colocando os índios, eu sei que não é assim, mas generalizando as culturas indígenas, né? Tem muito da cultura que formou a América inteira, até de repente um pouco da África lá, aqueles, né? Assim, a questão da África eu tô pegando mais pelo que tu falou e menos pelo que eu vi, mas assim, dá pra ver que tem muita coisa junto ali, sabe? Então eu achei muito massa, cara, achei muito massa, é muito rico e, repito, os desenhos, os traços, as figuras, né, são muito ricas, assim. Marcelo, obrigado. Eu faço sempre analogia, claro, não é me comparando pelo trabalho, mas é pela iniciativa. Tolkien, eu acho que ele falou uma vez uma coisa assim, que o trabalho dele, ele pegou, era igual de um homem que encontrou umas ruínas de uma torre, e ele decidiu reconstruir essa torre a partir dessas ruínas. E no momento que ele terminou a torre, ele conseguiu ver o horizonte, conseguiu ver algo mais amplo que ele tinha antes. Que foi o que ele fez, né? Pesquisou culturas nórdicas, ancestrais, anglo-saxãs e construiu a partir daquela costura o universo dele. Eu acho que eu fiz, de certo modo, a mesma coisa, não fiz a mesma coisa, mas eu tive a mesma vontade que ele teve de transformar a nossa cultura, uma parte da nossa cultura, em algo nosso, algo novo, algo diferente, entendeu? Algo que fosse ainda não tentado e fosse interessante também, sabe? De uma maneira interessante. Vou fazer um parênteses aqui. É claro, meu silêncio. Com certeza. Isso que ele falou sobre representar nossa cultura, nosso povo, né? No início, a minha frase foi que eu também sou meio índia. Então, eu fiquei muito feliz de ver o trabalho do Hugo abordando um pouco da cultura indígena, porque a família, minha família materna é do Amazonas, né? Pois é. Não é diretamente povo indígena, de fato, mas muita gente ribeirinha, muita história pra contar, assim. Nossa. Então, é muito legal ver um pouco disso também na literatura, né? Porque a gente não vê, a gente... Eu não sabia disso, não, é? Não. Mas você não contou ainda das suas raízes indígenas. Pois é, eu contei disso. Aproveita ensejo, cara, aproveita ensejo. Ele não falou nada. É verdade, eu contei que eu fui pra aldeia dos Quiriris, mas eu não contei que meu avô nasceu lá. Eu só descobri isso, meu avô já com 96 anos, eu só descobri isso quando ele já tava já no fim da vida dele, que ele me contou. Inclusive, ele me contou que minha tataravó era índia mesmo, era indígena mesmo. Então, assim, existe toda uma relação que eu fui só... Justamente o que fez eu fazer Mairube, talvez o grande motivador foi isso, né? Esse contato, descobrir uma raiz que era minha e que eu simplesmente não conhecia. Como tanta gente não conhece. Isso me lembra muito Chimamanda, né? Quando ela fala que... Sim. Quando ela fala que quando ela era criança na Nigéria, ela escrevia histórias sobre neve. Já pensou. E pensava no Natal como neve. As personagens principais dela eram brancas, loiras. E até que um dia ela percebeu que ela podia contar a história dela, do povo dela. É isso que eu acho interessante. Eu não sou contra o cara ser brasileiro e escrever sobre elfo, anão e castelo medieval. Não é isso. Acho que a gente tem que escrever sobre tudo. Até porque os americanos fazem filmes sobre Troia e a gente gosta, sabe? Eu acho que a gente tem que escrever, mas tem que também escrever conhecendo o que nós somos. A quantidade de povos que existem no Brasil, a herança linguística. Eu acho que o Brasil é o primeiro ou segundo país em diversidade de idiomas no mundo. As pessoas não sabem isso. Então essas coisas têm que influenciar a produção da nossa cultura, né? A diversidade cultural. Nascer na Bahia é um privilégio nesse aspecto, porque a gente convive com a diversidade cultural, a diversidade estética, étnica, todos os dias. Isso pra mim foi fundamental na formação desse universo. Os rostos de meus personagens, as expressões, são expressões de personagens daqui, sabe? Não são personagens idealizados, não são heróis de nariz reto, sabe? Queixo quadrado, não é isso que eu quero fazer, sabe? E é justamente o que me alimenta. Acho que é algo novo, sabe? É algo diferente e que eu tô feliz, cara, porque o público tem gostado. A gente já vendeu, dos 1.000 exemplares que eu fiz, a gente já bateu esse mês 700 vendidos, que é um número bom. Corra, né? Corra, ouvinte, tá acabando, corra. Tá acabando, graças a Deus tá acabando, porque ainda tem duas caixas aqui no depósito e minha mãe tá reclamando. Comprei. Ajuda aí. Fora os que eu dei, os que eu troquei, os que eu divulguei com meus amigos artistas, meus colegas artistas. Então, assim, tô muito feliz, porque não é uma vitória, não é uma satisfação minha, mas é uma satisfação de saber que a nossa civilização, as coisas que formam a nossa cultura, estão sendo valorizadas, de certo modo. Esses cinco povos, tá? O jaguar, o rio, a serpente, a águia e a estrela. Qual é a origem? Assim, eu não quero que tu entregue nada de fundamental do teu próximo volume, mas, assim, eu fico curioso, cara, de onde que vem isso, assim? Qual é a ideia por trás de cada desses povos, né? Pode abrir o jogo de alguma forma? Esse não não puder, não pode. Aí não tem problema, a gente... Bom, é porque ainda, como nem todos os cinco aparecem, ia dar um spoiler, né? Ah, então tá. Então, esquece, eu não perguntei isso. Não. Mas olha só, se você observar os nomes dos personagens que você citou, o Pave, Cipave, Tumé, Axlar, você já vai ver um pouco das culturas a que eles pertencem, vocês já vão perceber no modo de vestir a diferença entre eles, vocês vão perceber os símbolos que eles carregam no peito e o aspecto mítico que tem essa relação entre eles. Existe uma relação clara ali entre a serpente e a estrela. Então você já percebe que existe um aspecto simbólico de oposição. Eu posso dizer isso porque no quadrinho a gente já começa a perceber. E você entende que existe uma disputa pela, digamos assim, por qual caminho eles vão seguir, né? E que essa disputa vai levar a uma série de escolhas que vão influenciar pelo resto da construção desse universo. Então essa história é realmente uma história de princípio. O que derivar dessa história vai influenciar nas próximas sagas, sabe? Caraca, tô curioso. Porque é incrível na cabeça desse menino, é que eu já conversei com ele várias vezes sobre a história. Toda vez que ele fala mais coisa que eu não ouvia. Toda vez é uma parte nova, uma abordagem nova, é muita coisa. Quando eu planejei essa entrevista, tá? A pauta aqui, eu fiquei pensando, porque há uma diferença de um cara que quer escrever e ele tem uma ideia e ele senta e começa a pôr a ideia no papel, né? Como eu acho que na maioria dos casos, assim, eu tô escrevendo um livro também, acho que o pessoal já sabe disso, quem ouve o LivroCast, e é assim, eu tive uma ideia, tô escrevendo, e tem a diferença de um autor, que é o caso do Hugo, que ele tem a vontade, ele tem a ideia, mas antes de escrever, o cara passa, tipo, 100 anos da vida dele planejando, sabe? E aí, assim, ó, se me perguntar uma coisa do meu mundo, por exemplo, que eu tô criando, pode ser que eu não saiba a resposta, que eu pense sobre criar alguma coisa, ou pode ser que eu invente na hora, sabe? Ou que eu minta. O Hugo, cara, ele deve saber, assim, onde cada rio faz a curva no mundo dele, sabe? Assim, onde tá cada raiz de cada árvore, sabe? E é isso que eu tô falando. Quando eu planejei a entrevista com o Hugo, cara, eu sabia que ele ia ficar falando de coisas que provavelmente amigos mais próximos dele, a Micaela, não sabe, ou outros lugares em que ele falou, quem conhece mais a fundo esse enredo todo também não sabe, sabe? Que é algo tão profundo, tão arraigado na cabeça dele, na sua cabeça, né, Hugo, que é fácil pra ti falar, sabe? Não é um apartamento, não é uma casa imaginária, tu tá dentro daquela casa, tu tá vendo as paredes, tu tá vendo a porta, sabe? Isso eu quero dizer, assim. Então eu sabia que ia ter essa profundidade de entrevista, cara. Porra, muito obrigado, velho. A gente... Eu fiquei realmente empolgado, tá? Eu fiquei realmente empolgado, cara. Nossa, eu tô feliz, porque é isso. O que eu fiz antes de começar a escrever a história foi definir o universo. Não nos mínimos detalhes todos, assim, sabe? Pra você também não ficar enrijecido e ser mais fiel ao background do que a história. Porque, no final das contas, quem importa são os personagens, né? Quem é Rubav, quem é Axlar, qual é a relação deles dois com o Rubav, qual é a relação de Tumé Arandu com os três filhos. Então, assim, é isso que importa. A história de família, de formação de uma família, de brigas de família. Mas a gente saber o roteiro da nossa viagem garante que a gente chegue lá passando por todos os percalços, mas que a gente vai chegar lá, né? Tem um cara que fala, não sei quem é, não sei se foi o Christoph Vogler que fez aquele livro A Jornada do Escritor, que se você sabe o final de seu livro, se você sabe o final da sua história, você já tem sua história garantida, né? Eu acho que ele fala algo assim, não sei se eu estou certo. Mas faz sentido por quê? Porque a gente já vai explorando e desenvolvendo e construindo dentro de um norte, né? Você não vai se perdendo. O George Lucas acho que é um exemplo fantástico de alguém que fez Star Wars lá e depois ele seguiu com outras coisas. A relação de Vader e Luke ele foi explorando, mas me parece alguém que já sabia que existia um encaminhamento, né? Uma jornada realmente dos heróis, né? Eu ia complementar. Sim, complementa. É fascinante ouvir ele falar. Eu adoro ouvir falar. Ouvir esse pessoal falar, ouvir escritores falar. Eu frequento muito uma livraria de rua aqui em Salvador que tem muitos eventos de lançamento de livro e vai muito escritor e eu fico conversando com o pessoal bastante. É muito legal ver o que tem na cabeça de todo mundo. Então, um dia recentemente eu tava conversando com um que me perguntou se eu escrevia. Aí eu respondi, não, eu sou leitora. Ainda bem, graças a Deus que existem. Eu adoro ouvir, falar, adoro ler. Eu leio muito menos do que eu gostaria de ler e até gostaria de escrever, mas tem tanta coisa pra ler que eu não consigo nem pensar em ter tempo pra isso, sabe? Essa história, então, a Canção de Mairube, essa graphic novel que eu tenho em mãos aqui, ela é um recorte da história maior, é isso? Isso. A história maior vai partir daqui. Isso, exatamente. Essa é uma história fundadora, é uma história de início. Tanto para introduzir o público ao universo, quanto para desenvolver um pouco desse universo. Mas ela é apenas o começo. O que vai acontecer a partir dela vai definir os próximos ciclos. O George Martin, ele tem feito uma coisa interessante com o mundo do Gelo e do Fogo, porque ele criou lá a saga principal, mas ele criou também os spin-offs, né, sobre o Sir Duncan e Egg, aquela coisa toda. Então, o cenário, o protagonista daquele mundo é o Westeros, é o mundo, são os mundos que são os protagonistas. Os personagens, eles vão, eles desencadeiam suas histórias, suas tramas, eles vivem, mas o mundo que é o protagonista. Eu interpreto desse jeito, um pouco da canção do Gelo e do Fogo. E acabei levando isso pra Mairubi, sabe? O mundo de Mairubi, esse universo da canção de Mairubi que vai se revelando aos poucos, através dos personagens e tudo. E a gente vai conhecendo, né? Até mesmo pra mim, tem muita coisa que eu só vou descobrindo fazendo, cara, de verdade. Você não sabe tudo aí, imagina, né? É, isso sempre tem, não tem jeito. Cara, aquela pergunta que o entrevistador Marcelo Zaniolo devia ter feito lá em cima, na conversa, e não fez porque ele não pensou na pergunta. O que diabos é essa canção de Mairubi? Canção de Mairubi? É a lenda, é a profecia que move aqueles povos? Não. Ela é... Tu pode falar ou não? Cara. Eu vou dar spoiler. Bom, isso eu não vou falar, não. Deixa você descobrir. Cara, ainda bem que eu não fiz antes a pergunta, né? Senão tinha acabado o papo já, né? É verdade. A gente fica com vontade de contar tudo, né? Eu fico com vontade de contar tudo, explicar tudo. Mas Jorge Luiz Borges falava uma coisa bacana. Ele dizia assim, escrever é revelar a ponta do iceberg. Se eu falar demais, o público, acho que ele vai ficar mimado. Eu acho que é legal a gente deixar as pessoas imaginarem, sabe? E é isso. Tem muita coisa, cara. Realmente tem muita coisa. Tem muita coisa que vai acontecendo nessa história. Espero quanto antes que as pessoas tenham contato com ela. Assim, que ela tô correndo pra terminar. O Hugo me falou uma coisa uma vez, que é a coisa que eu continuo pegando no pé dele, que eu tô louca pra ver acontecer. Sim. Que é essa transmídia aí. Pois é. Pra sair do quadrinho e também pra livro ilustrado, livro, vídeo, é muito a cara. Vamos falar de futuro então, tá? Esse ano ainda sai a canção de Mairubi, Os Filhos do Sol, perfeito. Depois dessa graphic novel, que vai ter 100 páginas mais ou menos, né? Então, a gente tem um sonho e tem a realidade, né, das coisas. E eu tenho trabalhado com a meta de entregar a história esse ano, ela ficar pronta, completa, mas a gente sabe que tá vivendo um momento econômico complicado, os custos gráficos aumentaram muito, né, com o dólar subiu, subiram os custos. Então, eu tô trabalhando com a meta de publicar a história, vou fazer um catarse, vou tentar publicar ela integral, pra gente conseguir levar esse ano pro público. Isso depende também de outros fatores, como a Comic Con Experience e outros eventos também eu participar, mas a ideia é essa, cara, é conseguir chegar no final do ano com a saga completa, ou caso não consiga a saga completa por questões de que não passam por nós, né, da economia e de custos e tudo, publicar uma parte dela. Já estando pronta, é só conseguir financiamento para publicar. O que é mais importante para mim agora é publicar com qualidade, sabe, assim, manter a qualidade do material, melhorar a qualidade do material, melhorar essas questões gráficas, entendeu? Para conseguir fazer com que ela chegue na mão do leitor como imaginava, sabe? Não, bacana. E aí, então, depois de lançar esse catarse, que tu vai avisar a gente, eu vou avisar os ouvintes do Livrocast, vou divulgar em rede social, vou ajudar. Essa ideia transmídia ali de livro, ilustrado, isso é mais pra frente ou já tem alguma coisa encaminhada? A gente tem umas coisas encaminhadas. Eu tenho conversado com a editora pra gente tentar fazer levar pra RPG essa saga. E eu estava com as conversas, não tem nada certo, a gente não posso nem falar com qual empresa, de fazer um jogo de tabuleiro, né? De fazer um board game, um card game, e conseguir transformar em outras plataformas. Porque hoje, toda a cultura pop, ela tá dentro desse contexto de você misturar, né? Assim, um quadrinho, uma animação. Claro, todo artista sonha em fazer um filme, uma série, mas por enquanto a gente tá trabalhando dentro da possibilidade de jogos e livro. O livro eu quero, assim que possível, retomar para conseguir publicar, não sei data ainda, né? Como é um projeto que eu sempre falo, tanto para mim quanto para as pessoas, de médio prazo, né? São alguns anos para isso ir se consolidando, formando público. A gente tem que ter essa noção de que não existe sucesso instantâneo. Você vai construindo e o público vai dando o retorno dele, a economia ajuda ou atrapalha, né? A verdade é essa. E é isso, né? É correr atrás. Não tem. Cara, foca aí que eu tô. Foca aí que vai dar certo. Um passo de cada vez e a gente chega lá de certeza no final desses teus produtos todos aí que tu pensa em publicar, em lançar, em escrever, em, enfim, desenhar, né? Que inclusive é muito habilidoso no desenho também. Pô, Marcelo, obrigado, cara. Sete nascidos no abismo, sete na escuridão. Forjados no caos e na noite, os destruidores do sol. Sete banhados no coração fumegante, para que cresçam e devorem as flores do sangue, os filhos da terra. O que eu queria fazer agora, então, é um quadro que, eu vou colocar dois tópicos. Opinião do que a gente leu, e eu queria saber também, então, da Micaela, além da opinião do que ela leu, de expectativa do que está por vir, assim. Sim. Bem, a opinião eu já dei, né? Toda a parte de o quanto é bom ver um trabalho que valorize a nossa cultura e traga uma ideia diferente, qualidade gráfica também, e eu espero aí pela frente que tudo isso se concretize, que a gente possa ler a história completa, possa ver isso em outras mídias, possa ver cada vez mais o trabalho do Hugo, tanto na rede social ou no impresso. Enquanto não vem impresso, a gente pode acompanhar os desenhos que ele está sempre postando, que é uma delícia de ver. Que bom. Ai, gente, é isso. Ela fica tímida aqui, Tem vergonha de falar. Cara, então assim, eu vou complementar o que você falou, tá? Eu concordo com tudo com você, lógico que a minha amizade com o Hugo é muito mais recente do que a sua com ele, né? E assim, mas tudo que tu falou de acompanhar o trabalho dele, de torcer pra que dê certo, estamos juntos aí. Colocando pro ouvinte que desconhece esse trabalho, né? Que eu indico que vá atrás depois. É um trabalho que promete rixa forte, ainda mais nesses cinco povos aí que parecem até pelos, entre aspas, avatares deles serem bem diferentes, né? Promete intriga de amor, intriga de orgulho, intriga de vingança, rivalidades por, enfim, poder, a luta pelo poder, né? O povo sobressair ao outro, dominar o outro, ser mais importante que o outro, né? Eu fiquei muito feliz também, cara, que assim, não é aquela coisa rasa, sabe? Assim, apesar de ser rápida a leitura, volta a frisar isso, que, acho que droga. Eu, assim, dá pra te ver que os personagens não são rasos. Eles têm um passado, eles têm uma infância, uma relação, relações pulsantes, assim. Tu vê que tem uma inimizade entre dois personagens, que tem uma relação, não vou colocar amorosa, porque não me pareceu ser os dois lados, mas entre outros dois personagens, pela questão de respeito, né, do grande chefe do povo, ou daquele exemplar, né, da tribo e tal, e a sucessão de pai e filho, de seguir o que o chefe manda, de querer trilhar o próprio caminho. Eu pude ver também, lógico, além dos desenhos, né, da aquarela e tudo mais, que tem aquela aura bem antiga, cara, aquela coisa que mexe com as civilizações que a gente mencionou, né, tu vê que ali tem história, que tem nomes, tem línguas diferentes, cara, até a fonética das palavras é diferente, né, e assim, eu fico muito contente porque a gente falou várias vezes sobre isso ao longo do episódio, mas acho que um dos maiores erros, cara, eu converso direto sobre isso com a minha namorada, de que um dos maiores erros da humanidade, da história da humanidade, do homem, cara, é os europeus chegarem nos lugares e destruírem aquela cultura, não deixar resquício nenhum, sabe? Tanto da Azteca, quanto da Maia, quanto da... Falando mais da América aqui, né? E os índios passaram muito por isso também, cara. E por mais que teu trabalho, ele seja uma coisa criativa, né? Tu pegou essa miscelânea e criou um trabalho seu, é muito legal ver esse sopro de passado, sabe? Tu vê é que nem eu mencionei antes, naquele Cavaleiro do Sol, tu vê o cara, meu Deus, esse cara realmente poderia ter existido, ou ele tem características muito factuais, assim, muito de uma certa época, de um certo povo, sabe? Isso me deixa muito contente, cara. Então, assim, lança logo, a expectativa não poderia estar mais alta. Não, com certeza. Eu queria pedir desculpa, que eu tenho meio vaga aqui falando, mas é porque eu tava aqui uma hora antes, vendo um monte de coisa, e aí eu vi personagem que não tá na revista, vi muito mais coisa que você não viu, e eu não sei o que é que tá na revista, mas o que não tá, quem é aquele personagem que eu só vi o desenho e não sei o nome, então tá, eu absorvi muitas informações aqui além da revista, que tá tudo bagunçado, todo esse mundo que tá vindo na cabeça de Hugo, no meu não tá. Nada, tá bagunçado em minha cabeça também, tem nada. Cara, pra você ter noção, sabe o que é que eu fiz? Antes de começar o quadrinho, eu fiz uma enciclopédia, eu juntei tudo que eu tinha feito na mão, todos os textos, e compilei, digitei um por um pra fazer uma enciclopédia. A história, qual a história de tal continente, esse povo, esse reino, como é que ele é e tal. Tentei unir os fragmentos que eu tinha de tanto de pesquisa, quanto de coisas que eu fui criando a partir das pesquisas. E aí foi que eu consegui organizar. As armas, tudo isso aí. Porque, como eu volto a falar, se deixar, a gente vai criando e vira um novelo sem fim, porque a gente não consegue estruturar. Então tem que ter essa parte da pesquisa e da organização da pesquisa. A parte, digamos assim, do arquiteto, né, de projetar, de pensar como projeto. Tanto que eu me pego, eu sempre falo, não, eu tenho um projeto de quadrinho, eu tenho um projeto de mundo. Eu não falo assim, tem uma história, até eu acho que é coisa do arquiteto falando, assim, de como organizar, sabe? Isso também é importante pro público. A gente, quando vai criar um projeto, vai criar uma história, que tem muitos personagens, que tem muitos cenários, etc., tem que criar um sistema de não se perder nisso aí. É, e assim, até fica aqui um cara, quem sou eu pra dar conselho pra alguém, né? Mas, assim, nada adianta tu planejar e não pôr na ação, né? Aproveita que tens todo esse material, cara, essa riqueza de rascunhos e de ideias e de enciclopédias e de, enfim, argumentos, né? E, cara, assim, ó, lógico que na medida do possível, com qualidade, que eu pude ver que tu preza por isso, tudo em seu tempo, né? Mas põe em prática, cara, põe em prática. Pouquinho em pouquinho, cara, que seja de 20 páginas. Pro Marcelo sempre vim aqui falar que era curto, que podia ser mais e tal. Deixa o Marcelo reclamar, mas se for de 20 em 15 páginas, vai lançando isso, sabe? Não deixa isso cessar, não, cara, que tem potencial. Meu amigo, é um trabalho de corpo a corpo mesmo, sabe? Eu fico muito feliz pelo seu interesse. Ano passado, eu fiz uma página no Facebook em março e antes de começar qualquer coisa, não tinha nem revista, nada pronto, nem roteiro, nada. Tinha só meus desenhos, meu material. Construí uma página no Facebook em março de 2015. Quando foi novembro de 2015, lá em Belo Horizonte, no FIC, né, no Festival Internacional de Quadrinhos, eu digo a você que metade do que eu vendi foram pessoas que conheceram pela internet, entendeu? Então, assim, tinha horas que eu dizia, meu Deus, será que esses likes aí são, sei lá, pô, fala, pessoal de Bangladesh que tá fazendo aqueles boot da vida, né? É, não, mas era gente que foi lá me cumprimentar e tudo. Então, assim, é um trabalho de corpo a corpo mesmo, de construir esse público no contato, e é gostoso isso também, porque o bom do quadrinho é isso, a aproximação entre o público e o autor é muito grande, é muito intensa, sabe? Eu queria aproveitar o assunto pra deixar uma mensagem pro ouvinte. Pode botar agora ou no final, depois você encaixa aí, se você achar melhor isso. Mas a mensagem que eu queria deixar é aproveitar todo esse cenário que a gente tem agora no Brasil pra ir atrás dos novos, ir atrás dos independentes, chegar perto de quem você gosta, poder conversar. Isso é uma coisa sem preço. Você poder conhecer a pessoa que tá escrevendo e ele tá vivo e você valorizar o trabalho. É muito bom pro leitor, legal. Muito bom pro autor. Eu tive uma experiência que reveladora em relação a isso. Eu sempre gostei muito de Mamoda Ribeiro e eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo numa palestra e eu sentei lá pertinho dele, sabe? E foi quase 2 horas de palestra e menos de um ano depois ele morreu. E aí foi a hora que eu disse, pô, eu preciso conhecer gente que tá aqui, sabe? Eu perdi tantos anos de ver tantas palestras antes de estar perto. Joaria no Suassuna foi falar no Teatro Castro Alves. Eu ia, não fui. No outro dia eu me morreu. No outro dia ele morreu. E foi a partir desse momento que eu comecei a ir atrás de, tipo, eu leio uma coisa no Kindle, eu gosto, eu mando e-mail pra pessoa, digo que eu gostei, eu entro na rede social. Dá o retorno também pra... Eu vi esses dias, acho que foi no Facebook, cara, que a gente tem que elogiar mais e reclamar menos, criticar menos, né? Criticar no sentido pejorativo, né? Não de acrescentar algo, porque tu vê lá alguém que tu fez alguma coisa que tu gosta. Tu não vai até a pessoa dizer, meu Deus, que trabalho ótimo, ou a maioria não faz isso, deveria. Agora, quando tu vê uma pessoa fazendo uma coisa ruim, todo mundo cai em cima. Talvez uma crítica ou outra, ou mais à frente tem um ponto ou outro pra trazer à tona, nós vamos ajudar o autor, sabe? Acho muito importante isso, realmente. O autor nacional, em geral, né, o independente, ou com a editora, 90% não vive só de quadrinhos, vive de outras coisas, vive de fazer outras coisas. Então, o cara que tá fazendo quadrinho ali, ele tá fazendo com amor, com tesão, com vontade de se expressar, e eu falo por mim, o contato que eu tive nesses dois eventos, foram eventos muito bons, muito profissionais, foi fantástico. O público, ele dá um feedback muito legal, muito sincero, e-mails, Facebook, e isso alimenta a gente a continuar, porque é chegar às vezes de madrugada em casa e não, tem que terminar uma página, e vou virar a noite terminando essa página, porque eu tenho meta e a meta é essa, sabe? É legal isso, é legal quando você vê essa relação, porque você sabe que as pessoas gostam, que as pessoas se interessam, que as pessoas criticam, isso é legal também, sabe? Assim, tem essa coisa de criar uma relação mesmo com o público. E pra quem quer escrever, isso também vale, assim, se mostre, sabe? Sem medo, só tem a crescer mais, se perder o medo e se botar pra fora. Então, já que estamos falando aqui de contato autor, né, contato ouvinte público, falamos já até dos sentimentos à flor da pele agora aqui na questão de apoio, de ajuda no Catarse, vamos chegar na parte final do episódio aqui, conclusões e jabás. Eu queria começar agradecendo novamente a Micaela pela ajuda no livro de contos que saiu e espero muito que ela goste da leitura. Não vou nem perguntar o que tá achando, tá? O assunto aqui é outro, mas muito obrigado pela ajuda. ajuda. Espero de verdade que você goste. Depois comenta com a gente o que achou, por favor. Né, nessa forma de contato aí que tu falou, dá feedback pra gente saber o que melhorar, onde errou, o que que... Enfim. Eu queria te agradecer muito pela escolha do tema, né? Por me apresentar ao Hugo, me apresentar a canção de Mayrubi. E, enfim, ficar tão ansioso na expectativa pra esse próximo volume da história, né? Então, Micaela, muito obrigado. Deixe seu jabá, conclusão final, fique à vontade. Eu queria agradecer a todos os podcasters que proporcionaram o projeto Sentimentos. O pessoal que eu mais ouço, que é você, Marcelo, a Ana, que não participa mais do Literário Cast, mas que eu ouvia bastante, o Rafael Franças, do Literário Cast também, o Lucien, do Cabuloso, que é o que eu mais ouço. Desculpa aí, mas eu ouço mais o Cabuloso. Ultimamente não tem. Não, é excelente. Não tem briga, não. Eu tenho ouvido pouco ultimamente, né? E deixar sobre jabá, eu tenho um site de literatura e resenhas e tudo, chama escritorados.com. É um site com um grupo de pessoas, a gente acaba postando um pouco porque a vida real é difícil, mas é um espacinho que a gente tem lá pra experimentar um pouco também de escrita, nossas experiências literárias também, o que a gente lê, o que a gente gosta. Pra quem quiser, tem uma entrevista com o Hugo lá, quem quiser conhecer mais um pouco da cabeça dele, tem uma entrevista enorme, cheia, várias imagens que ele passou pra mim. É verdade. Exclusivas. Vou passar pra você, se você precisar também, pode falar comigo. Viu? Não, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo na postagem, todos os links de tudo que a gente falou, do site da Micaela tá aqui embaixo, dessa reportagem, dessa entrevista com o Hugo tá aqui embaixo também. Então, não tem problema. Vamos linkando aí que tá tudo aqui embaixo, eu acrescento depois. E é isso, obrigada. Leiam o Hugo, leiam os independentes, leiam os novos. Ah, eu queria agradecer também, tava quase esquecendo. É um jabá pra outra pessoa. Agradecer a Janaína Bianchi, que foi quem botou a foto da revista do Hugo no Facebook. Ela tem um livro, ela também tem um livro que também é um preview do universo dela, que chama Lobo de Rua, tá no Kindle, é uma história muito legal, se passa em São Paulo com o lobisomem, e ela tá criando esse universo que é a Galeria Creta, que é um submundo de fantasia nas profundezas de São Paulo, onde todos os seus sonhos podem ser realizados em troca de um pagamento. É muito legal o universo dela. Tá aí outra pessoa pra entrevistar. Alguém que promete muito aí também. É verdade, e ela tá viajando, né? Acho que ela tá na Tailândia, China, coisa assim. Retada, ela retada. Caraca, não, maneiro. Eu vou atrás, até o link da Janaína tá aqui embaixo também, do livro dela, do Kindle e tal. E é outra pessoa pra gente conversar também, quem sabe mais à frente aqui no Livrocast. Micaela, de novo, muito obrigado de coração por tudo, tá? Inclusive por ouvir a gente também, não falei isso antes, né? Mas obrigado por ouvir o Livrocast. E agora, né, o rapaz que deu início a tudo, né? Que de fato, né? Se não tivesse livro, história, a gente não tava falando de nada aqui hoje, né? Hugo, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela tua contribuição. Muito obrigado por ter me enviado o teu PDF da tua graphic novel, onde o pessoal compra teu livro, tua graphic novel, o que a gente pode esperar do futuro. Cara, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, né? Eu falto agora mandar a versão física pra você, autografada, né? Com uma arte bacana, como eu faço sempre. Mando todo mundo que adquire ganha um autógrafo, ganha uma arte, porque é um carinho. A gente faz com carinho, realmente. Faz com querendo que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? E quem tiver interesse em conhecer mais da Canção de Mayrubi, acesse a página do Facebook, a Canção de Mayrubi, você pode procurar, pode entrar em contato comigo, bater um papo comigo pelo meu perfil, Hugo Canuto, e aí você também tem acesso ao link, enfim. E para adquirir a revista, também é muito simples, pelo próprio Face da página lá da Canção de Mayrubi, entra lá, fala que tem interesse e a gente envia pelo correio, né? Já foram, como eu falei no início, esse mês a gente bateu 700 exemplares vendidos e pelo menos acho que metade desse valor, dessa quantidade, uns 300 e alguma coisa, foram por correio. Então, assim, a gente tá trabalhando dessa maneira muito objetiva, tá tendo um resultado bacana, sabe? E eu tô muito feliz, cara. Eu espero voltar aqui o quanto antes com a história pronta, né? Aí, como eu disse a você, a nossa meta é até o final do ano publicar. Com essas questões econômicas, eu não sei se vai publicar inteira ou se vai publicar apenas mais uma parte dela, mas alguma coisa vai sair coisa nova aí, até o final do ano, com certeza. Cara, e avise a gente, reitero aqui, avise a gente pra eu divulgar em redes sociais, pedir ajuda do ouvinte pra eu poder ajudar também, tá? Aí eu acompanho seu Facebook, a gente conversa, mas não é sempre, de repente, alguma coisa passa batida, né? É sempre bom se mandar o link, a gente coloca na postagem em tudo que é lugar. Cara, muito, muito, muito obrigado mesmo, parabéns pela tua história, parabéns aí pela escolha novamente, Micaela. Eu espero que a gente tenha conquistado pelo menos um leitor, 2 leitores, 3 leitores. Ah, peraí, eu esqueci, meu Deus do céu, eu não agradeci a Micaela. Ela tá aqui do meu lado e ela aqui do meu lado e dizendo, não, deixa eu já agradecer a Micaela. Tudo bem, você me deu batata doce quando eu cheguei, já agradeceu já. Cara, então, eu repito, eu espero que a gente tenha conquistado aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de leitores aí pro Hugo, ou que tenha interessado o pessoal, pelo menos ir atrás, curtir a fanpage dele, acompanhar o próximo lançamento dele, acompanhar o trabalho dele, que certamente, cara, uma hora ele vai te conquistar, tá? Vai ter alguma coisinha ali que você vai gostar e você vai, se você tiver atenção, eu tenho certeza que alguma coisa na obra dele vai tocar seu coração. Então, como fez comigo, como fez com a Micaela, né, e com todo mundo aí que tá comprando esse material e ficando ansioso pelos próximos lançamentos. Então, ouvinte, se você já conheceu, de repente já conheceu, né, o trabalho do Hugo, ou se você veio a conhecer através do Livrocast, comente aqui embaixo o que achou, comente aqui embaixo, enfim, o que achou da entrevista, do episódio em si, né? Novamente, Micaela e Hugo, muito obrigado por tudo. O Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Então, assim, gente, prazer conhecê-los, né? Primeira vez que a gente conversa pessoalmente, então... É, estou vendo... Cara, que legal ver vocês, cara. Eu vou tentar dar um jeito de ligar minha câmera aqui, mas... Deixa eu tentar aqui. Eu tô com medo. Eu morro de vergonha de câmera, eu tô aqui. Nada. Mas pra dar uma aliviada, eu vou ficar muito tempo com a pauta aberta, então eu nem vou estar assistindo muito vocês. Uhum. Vou até aumentar um pouco, aumentar aqui, pronto. Agora eu tô assistindo vocês e vendo a pauta, se deram mal. Isso é tudo editado depois, não é ao vivo. Uhum. Tá, então a gente para, eu repito. Vocês vão ver muito, muito normal eu parar uma frase e começar de novo. Gaguejar, que eu sou meio gago. Falar muito rápido. Falar meio rápido e depois dar uma desacelerada no ritmo. Então, fique à vontade também. Depois eu vou editar pra ficar uma coisa bem legal. Maravilha. Eu falo meio embolado. Então, se eu embolar, me avise. É engraçado. Eu, quando tô gravando, eu tendo a falar mais correto, mais devagar e tal. Quando eu tô conversando, é um desespero. A minha namorada não me entende, meu irmão não me entende, meu pai não me entendia, assim, sabe? Tipo de, calma, respira. Aí, tá bom. É o pensamento acelerado. Eu nunca gravei, tô morrendo de vergonha, então. Exatamente. Nada, um bate-papo de amigo aqui. Só faltou a cerveja e a gente tá junto no mesmo. Eu não quero ficar da Blitz, né? Vamos fazer o seguinte, falamos aí de como que esse episódio aconteceu, falamos do Hugo, de como surgiu essa ideia. Micaela, sai aí dos rascunhos do Hugo e tu pode contar pra gente, por favor, o que que se trata essa história, esse preview aí que a gente tem em mãos, a canção de Mayrubi? Tu consegue fazer isso ou te peguei de surpresa? Ô, Marcelo, eu vou passar, porque eu li, você me pegou de surpresa, eu não me preparei pra isso. Posso ler a sinopse do final? Pode ler a sinopse, não tem problema. Tem aí. Acho melhor o Hugo falar, não, gente? Não sei. Eu fiquei agora assim, mas não tava preparada. Eu li tem muito tempo. Então eu vou fazer a chamada de novo, então, tá? Eu vou fazer de novo a chamada lá. E daí o Hugo fala o que se trata, pode ser? Pode ser. Eu não avisei, né? Que feio, né? Pode. Feio. Mas peraí, a gente prepara ela aqui pra ela falar, então. Porque senão fica só eu falando, fica chato. Não sei o que, é que você acha. Quer preparar? Vocês que sabem, vocês que mandam. Deixa eu preparar ela um pouquinho aqui. Você diz assim, ó. É baseado a partir dessas peças de leitura que ele fez e tal. A história diz de 5 clãs, 5 povos, que eles precisam encontrar um novo lar, que é a Terra Sem Mal da Profecia. E eles, ao longo dessa jornada, vão enfrentar... É melhor falar, né? É verdade, né? É pra não ficar só eu falando, que eu fico com medo de monopolizar, que eu gosto de falar. Não, esse é o momento, tá ótimo. Tem muita coisa nessa cabeça que então, me levanta pra fora. Caraca, você pergunta pra mim. Eu tô me coçando aqui pra colocar isso no cast, cara. Não, faz isso não.